Avec quoi tu planos, eu já fiz tudo que eu tinha pra perder, eu já perdi o seu exército invadindo meu país. Se você beber, se quiser jogar, me liga. Eu não te peço muita coisa, só uma chance. Pois no meu quarto seu retrato na estante. Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance. Mas como ia ser bom se você deixasse? Se você chance, pus no meu quarto seu retrato na estante.